Raios, sem comentário, mas que mágico espetáculo, claro. Olha pra frente, o lixo humano que somos. Sofremos, morremos diariamente, aqui nos degradamos. Sempre por drogas, dinheiro, posse, terra. A fé é morta, sem obra perante a guerra. Moleque novo que faz fama com sangue. É o ciclo de situações que volta como um bumerangue. E é constante as biqueiras milhão, né farsa? Menina de 14, 15 no funk. Gravidade hoje ciente que o crime não é creme. Entrei, tirei minha cota, saí, paguei. Olhei pra trás e vi que a cada brilho no olhar esperança. Seja do mendigo ou da criança, dramas são milhares. Em guetos, ruas, favelas, bares, de formas similares. Tragédias que mudam lares. Trecho de letras de rap composta por nós, né filho? É liberdade que é exterminação dos assassinos. Mas minha voz ainda vai chocar quando de forma contundente me posto a narrar. Que ainda tem verbes e jacks balançando o berço, de olho naquilo que não tem preço. Várias mulheres, várias mulheres, que usam muito pouca inteligência, querem dinheiro fácil, caindo na armadilha do sistema. Várias mulheres, várias mulheres, que usam muito pouca inteligência, querem dinheiro fácil, caindo na armadilha do sistema. Região, tempos bons, tecnologia vem a milhão. E eu também sou mais uma na multidão. São pequenos gigantes de modo irradiante, de pistola e fuso na busca dos diamantes. Gandhi também escreveu, né jovem, que os fracos não podem perdoar, somente os fortes. Eu vi o bonde e pensei, ali dentro alguém sofre de algemas no braço, trancado e com a joia no cofre. Vejo pipetes felizes chutando as bexigas. É dia das crianças, nem festas nas periferias. Universo onde o poder paralelo é quem manda. Somos como o tumor maligno aqui sem herança. Pela ganância de poucos, termínios de muito. Preto, favelado, índios aqui como oriundos. 500 anos depois, olha nós aqui. Fazendo você no condomínio vegetar sem dormir. Ou melhor, sem viver. Escravo do medo, é puro forte na rua. Ter a neta no cativeiro. É desse jeito porque Deus foi almoçar. Não escutou o seu pedido, o seu choro. Nem sequer implorar. Quando de moto e capacete encostava do lado, desce do carro, se não é outro empresário virado. Várias mulheres, várias mulheres, que usam muito pouca inteligência, querem dinheiro fácil, caindo na armadilha do sistema. Várias mulheres, várias mulheres, que usam muito pouca inteligência, querem dinheiro fácil, caindo na armadilha do sistema.